matar a jiboia e a araraca dele rola. Depois que matar a jiboia e a araraca dele rola. Araraca dele rola. Depois que matar a jiboia, araraca dele rola. Depois que matar a jiboia, depois que matar a jiboia. A pobre coitada descansa enrolada. Se alguém passa perto, ela arruma o bode. Seus olhos ardentes, veneno das mortes. Se alguém passa perto, ela arruma o bode. Seus olhos ardentes, veneno das mortes. O solado do sapato, e faz de quê? O solado do sapato, faz de quê? O grande elefante, quase sem pescoço. O camelo, conservando o caroço. Caroço, olha aí. Caroço, caroço, olha aí. Caroço, caroço, o canguru carrega filhote no bolso. Eu disse caroço, caroço, olha aí. Caroço, caroço, olha aí. Caroço, caroço, o canguru carrega filhote no bolso. Depois que matar a jiboia, jararaca tem que rola. Depois que matar a jiboia, que a pobre coitada descansa enrolada. Se alguém passa perto, ela arma o bote. Seus olhos ardentes, veneno das mortes. Se alguém passa perto, ela arma o bote. Seus olhos ardentes, veneno das mortes. O solado do sapato se faz do corpo. O solado do sapato se faz de quê? Do corpo. É o grande elefante, quase sem pescoço. Camelo conservando caroço. Caroço, olha aí. Filhote no corpo.